queria tanto estar aí, grudar um pouco do teu cheiro em mim, te ver dormir do meu lado, e a gente não sabe o que faz, a gente não quer. A gente não sabe.